3283, ponto de espera da 1-0, pronto. 3283, boa noite, altímetro 1-0 no meio, autorizado, pista na 0, aliás, decolar. Vento 1-20 graus, 0-62 a nós. Além decola, pista 10 com 1016, 3283. Nerme 143, intercepto final, visual com a missa. 143, completa controle, nível 98, decimal 95. 95, obrigado, Eric, pouco nenhum. Controle Salvador, azul 2702, solicita nível final 150. Gente, subiu, mantém nível de voo 150, azul 2702. 150, 2702. Livre informa, a voz da TAN, iniciando a rolagem. Ok, mantém a pressão, guarda a pista livre, hoje é Nerme 143. Ano 645, chama o centro em ano 25, decimal 35. 2535, centro, gol no 645. Na escuta 2712. Pista radar encerrado, a 9 milhas sudoeste da posição coral. Chamar agora o controle Leos na frequência. Correção, controle Aracaju na frequência 120.3. 1203-2712, boa noite. Controle 1645 voltando. Prossiga. Confirme 1235, Recife. 128.35, alterna em 125.1. 2835-1251, obrigado. Salvador, boa noite, tá? 3283, cruzando 2000 pés, agora Arbor 1. Andrés 283, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, nível de voo 360. Seção 360, Arbor 1, tá? 3283. Salvador, TAM 3283, Pantileza, autorizaria direto o Elefano, presente? Autorizado Elefano, TAM 3283. Autorizado Elefano, grato, 3283. Chané 6143 no solo, aos 3 anos, chame 219. 219, obrigado. 13283, chamo centro de Recife em 1260, terna em 135, decimal 3. 260353, boa noite. Oi. controle Salvador, boa noite, Centro 3290, ciente da Whisky. Centro 3290, senhora identificação, chegada Bom Médio 1, desça para o nível de voo 050. Ciente, 050. 3290, cancelada as restrições de altitude e velocidade, desça para 2000 pés. Cruzado Ilhéus, X-Way do Pistão 0, reporta no localizador. Desça direto para 2000 pés, reportarei no localizador, desça 3290. Boa noite, Gol 1705, ponto espera 10, pronto. Gol 1705, autorizado, linha de decolar 10, vento 130 grau 08, lance. A linha decola 90, Gol 1705. Gol 1705, decolado 01, no controle 2018, morro. 208 para 8, gol 1705. Passa 1400 para 360. Gol 1705, contato radar na decolagem, saída São João, no nível de voo 360. 360, São João, no gol 1705. Tem 3290 estabilizado. 3290 Centro, completa com a torre em 118 decimal 95. Centro, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, tem 3290 estabilizado. Tem 3290, continua a aproximação, guarde pista na zero livre, 1016. Aguardo. São 3290, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 14, 0 graus, 08 nós. Livre pouso na 0, tem 3290. O Xanay 6259 visual com o tráfego na final? Afirmativo, visual. Após o pouso do tráfego, a coisa está autorizada, ele é manter pistão 0, Xanay 6259. Afirmativo, após o pouso da ação, alinhar e manter a 1-0, Xanay 6259. Corno 705, chama agora Recife, frequência 12835 e alterna 125 decimal 1. 12835, 1251, gol 1705. Decolado, cruzado, decolagem, pistola 0, vento 140 graus, 08 nós. Sempre decolagem, o Xanay 6259. aí, Salvador. Boa noite, Gol 1099, ponto pé, Gol 10, pronto. Aliás, mantém o pouso, Avex. Aliás, mantém a 10, Gol 1099. Puxando M6259, decolado aos 18, chame controle Salvador, 1208, morro. 208, Xané 6258. Controle de Salvador, boa noite, Xané 6259. Xané 6259, contato radar decolagem, suba via, está voando para o nível 360. 360, subindo via, Xané 6259. Cidade Boa Linda está presente, Xané 6259. Autorizado, Leda, Xané 6259. Leda 6259. Decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 4, 0 graus, 0, 8 longe. A gente já decolagem 1, 0, 1, 0, 9. Você escuta. Confirma a sua atitude no momento. Confirmar a próxima, cruza, confirme. Confirme o nível que o senhor cruza agora. O nível 3.032 agora, cara. Certo, eu tava recebendo... intermitente, seu modo Charlie estava a 600 pés, depois pulou para 2000, depois voltou para 600 pés. Vou resetar aqui o sistema. Como recebe agora, controle Salvador? 045 vai cruzar agora, minha 10 graus. Tá certo, tá recebendo agora 4.500 pés, o Xané 6259. É, 62 graus. Colado aos 20, chama o controle 20218 no voo. 208, boa noite. 21099. Levou 9099, boa noite. Ótimo, poderia coordenar, por gentileza? Aguarde coordenação ao Xané 6259, Gol 1099, contato radar na decolagem, via Arbo 1, suba para o nível 360. Via Arbo 1, 360, 1099. Oceano 6259, autorizado, Motiva. Autorizado, Motiva, Oceano 6259. Gol 0099, solicito. Prossiga, gol 099. Poderia manter a prova 260 para evitar formações à direita por 20 milhas? Oh, livre de desvio, gol 099. 099, uma pausa de desvio, pode voar com a posição, tá? Aguarde a coordenação. Muito obrigado, 099. Bono 099, após desvio, vou ir direto ao Mopsul. Após desvio, vai lá, Mopsul, gol no 099. É, Mopsul, Mike Oscar, Papá Serra, Uniforme. Confere a posição? Posição Mopsul. Só não tem a posição Mike Oscar, Papá Sierra e Uniforme na rota? Ah, afirmativo. Tá, te vou ir direto Mopsul após o desvio. Mano Mopsul, gol no 099.